sem grana, sem glória, sem nome na história. É duro viver sem coroa, sem trono, sem up ou gatilho, sem nada de abono. A vida é uma só. Da vida, o melhor que a vida tem. Um pouquinho de...